Tranquilizar também 2 na meia. Eu continuo a aproximação, informarei pra guardando. Número 12 no 3, tem a posição, infelizmente já tem uma aeronave próxima do externo, mais uma já sequenciada. O estimado é após a segunda que pousa. Aguardando. Autorizado o táxi para a parte principal, via Juliet, portão 612. Autorizado o táxi para o via Juliet, para o 612, para o 62, obrigado. Para o 7864, com fundo 64 a bordo, autonomia de 2 horas, altero Maracaju. O 1864, à vista, Boeing da companhia, táxi na sua direita. Negativo. Gente, aguarde para iniciar o táxi. Já temos a aeronave da Via no ponto de espera, aguardando o sequenciamento para o pouso. Gente, aguardando o 864. Boa tarde, Papa Romeu, Mike Fox, X-Ray, Taxi, Via Alpha, repórter da Júlia. Visual, visual, tá 3296. 3296. 32 do 96, complexo aproximação final, chame Torre Salvador na frequência do 98 decimal 9. 295, obrigado. Eu me pouso no 04076. Torre Salvador, o voo 2067, boa tarde, centro da Pampa, autorização Guarulhos. Boa tarde, Gol 2067, preparação da Elva, mais cópia. Da Elva, cópia Gol 2067. Papa Romeo, Mike Fox, X-Ray. Autorizado táxi via Juliet, parte principal até Taxi Lima, reporte na Lima. Rotação 3216, boa tarde, LS, X-Ray, baixado, elevado, fator externo. 3216, boa tarde, continua a aproximação, informa livre, está livre. Mais coisa. O 1864, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via táxi 3 Indial, ponto de espera semi-torre em 1-18-95, ajuste 1018. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera 10, quando lá 1-18-95 com a torre, ajuste 10-18, bom, é certo. Solo, muito bom dia, o azul 4076. Bom dia, azul 4076. Autorizado o táxi para o pátio principal, via Taxi 3, Alfa e Juliet, portão 09. Alfa e Juliet 09, azul 4076. Tá bom, meu Mike Fox X-Ray. Taxi via Lima, Mike e Quebec. Na Quebec, mantenha a posição no ponto de espera. Chame torre em 118.95 para cruzamento. Pode, contra o Salvador, o 2 vai ser o Isso é Lima X-Ray, deta para 2000 pés, cancelado da restante de altitude intacta. Ajuste em Salvador, 1908. Voo 2067, pronto, cópia. Voo 2067, autorizado para Guarulhos, via Alfa Zulu 10, e após Papa Alfa Índia e conforme roda do plano. Nível 360, saída da El, Lida Mótiva, decolada 10 com primeira curva à direita. Aciona 5544, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Cuidado Guarulhos, dá 3-0, pós Papa Alfa Índia, sai com forma rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda Mótima, decolada 10, curva direita, o código 5544 e o controle 1935, voo 2067, portão 10. Correto, voo 2067, aí para perfeccionamento. Correto, voo 2067, obrigado. Para Papá, no corte de frequência. Voo 3216928, solo 21, décima 1. 1-2-1-1, voo 3216. Xené 6213, autorizado a decolar, pistando 0, vento 1, 1-0 graus e 1-0-9. Aqui vai decolar, de calor, de Alfa e Juliette, para o 03, 3216. Catuvana Proti, o COS. COS 4463. A Tango Vitor Limax está autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Preparar estabilizado no ILS X-Ray, o Vitor Limax Ray. Confirmando azul 4463, está voando e o COS. Relativo, e o COS. 64, pode ali manter? Sim, boa noite, 64, ali mantém, pistão 0. Ali mantém, 0, 864. Xené 6213, Ghost 30, controle 119, decimal 3. 6213, Controle Salvador, ou Xené 6213. 6213, boa tarde, contato radar, se mantém em jogo 360, via saída da El. Centralizada, quase 10, 864. Leta 6213. Tango Zulu, curva de tração para evitar tráfego na decolagem, curva agora à direita, na proa 260. Salvador, voo 2067 para o perfeccionamento, portão 10. Viu, na escuta, senhora, prossiga. Para evitar tráfego na decolagem, no sentido oposto, curva agora à direita, na proa 260, aguardando para modificação de régua. Direita, proa 260, vai a 19 milhas, ainda mais 5 milhas, a gente vai modificar. Muito boa tarde, bom 864, na Pucaracaju, passa meio-estrela. no 864, está em contato radar, submarino de voo 350 via saída Puca. Valeu, 350 via Puca, 864. No 864, informa que tem o tráfego na sua posição de 10 horas ou 95 milhas, cruzando 050 para 4000 pés, é um Charlie 402, está no sentido sul. Gente, negativo de novo, 8-6. Ok, agora 14 milhas em condições visuais, ela foi modificação, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, modificada 1534, desça para 1.510, reporte visual com campo. Vou ir na proa, vou ir ter asa. Confirmando, senhora, proa da rotatória. Afirmativa, agora é, o nome é Ceasa. Antigamente era rotatória. É verdade, é Ceasa agora. O Tango Zulu. Caso 4463 está afastado 57 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Controle Salvador, boa tarde, parceiro 2230, informação para a pauta é 110. Parceiro 2230, boa tarde, via chegada Amã, esse é o nível de voo 050. Via chegada Amã, 050, parceiro. Autorizado o táxi para o ponto 0110 via parte principal em Alfa, ponto 01895 e o ajuste no 018 voo 2067, ponto 0. Batendo Vitor Lima X-Ray, complete a aproximação final e chame torre na frequência da noite decimal 95. Agora na frequência 1895, Vitor Lima X-Ray, boa. Vitor Lima 2, anotei, chame C2 Recife na frequência 1251, alternativa 33 decimal 25. 251-33-25, 2 Recife. Repouso na 10, Vitor Lima X-Ray. Juliette Serra, boa tarde, ingresse nos corredores visuais, mantendo 5.500. Campo, Juliette Tango Zulu. Lua baixa, transferência para todos. Zulu. Salvador, boa tarde, voo 2067, quanto ponto espera da 1-0? 2067, boa tarde, mantenha a ponte de carro com a agora, eu vou 2067. Bono 864, chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. Centro 2545, alterna 1685, 864. Controle Salvador, até 3204, tem Itapapá. 3204, boa tarde, via chegada Mari, desça ao nível de voo 070. Via Mari, ao 070, até 3204. Juliette, Santos Lula, chame centro Rio Salvador, na frequência 98.95. Zulu. Oi, boa tarde, Juliette, Santos Zulu. Juliette, Santos Zulu, continua a aproximação, informar aí, Felipe. Papá, Alfa Tango, 4... 1 mm 10. Pede o Santos Lula solicita o pouso na cabeceira 10. Gente, entendido o pouso cabeceira 10, Juliette Santos Lula, reporta final 10. Santos Lula, tá girando base agora. Tango Romeu, Golf Vitor, prossiga. Tango Romeu, Golf Victor, autorizado táxi para o pátio 3, contornando o terminal de passageiros. X-Ray, solo 39, direita solo 2-1. Direita solo 2-1, a agenda de base para final com o trem baixado de Savasco, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, autorizado por pistão 0, vento 1-0-0 graus, 1-9. Zulu. Atreciente. Autorizado o táxi para o pátio 3, via taxi Alfa e Kilo. Atente aos sinalizadores. Autorizado Léo, mantém pista no zero. Mantém a lanterna, voo 2, 067. Zulu 2230, desça para 2000 pés, o ajuste 1098, está autorizado o ILS-XT, reporte estabilizado. 2018, portal estabilizado no ILS-XT, passaremos. 3804, desça para 3000 pés, o ajuste 1098. 3000 pés, 1098, 73204. Fala, Tango Juliette, Tango Lulu, autorizado o táxi para o Pátio 3, via táxi Alfa e Kilo, atente aos sinalizadores. 2067, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1 no 00 graus e no 2. Vem decolagem no 0, voa 2, 0, 67. Controle 2067, decola da El. Voo 2067, boa tarde, contato radar, sobre mantenho de voo 360 via saída da El. 360 via da El, voo 2067. No localizador, passarelo 2230. Passarelo 2230, complete a aproximação final e chame torre na frequência do 8, decimal 9. 295, obrigado, boa tarde, passarelo 2230. Desça para 2.000 pés, o ajuste permanece, está autorizado pela LSX-ray, reporte estabilizar. 2.000 autorizado X-ray, reporte estabilizado, está 304. Salvador, boa tarde, passeio 2230, sinal da 10, passeio do Bravo. Passeio do 2230, autorizado, pouso pista no 0, vento 100 graus, 109. Pouso no 0, passeio. Algo Romeu, Golf Vito, prossiga. Gente, Romeu, Golf Vito, confirma a área de ativação. Sem o horário de notificação, Romeu, Golf Vito. Rádio Azul 4089. Formação em curso é a Quebec. Prepara a saída da Elga de Cobre. É guardar o Azul 4089. Azul 3804, complete aproximação final de Chame Torre Salvador na frequência 08 decimal 9. 3895, volta 3804. Confirme, foi realizado uma CHG do Juliette Tango Zulu para Romeu Golf Vitor? Exatamente. Gente, é 30 segundos, cobre. T04, última aproximação, informando que está. Gente, está 32, está 4. Papatango Romeu Golf Victor, copia? Sua. Papatango Romeu Golf Victor, autorizado para Aracaju via Golf 677, nível de voo 090. Decola da pista 10, perfil de saída Conde, primeira curva à esquerda. Aciona 0116, frequência do controle de Salvador 119, decimal 35. Para Aracaju, correto, Romeu Golf Victor, é apenas, mude o transponder para 0260. Sim, está absolutamente correto, chame para táxi. Poste Paris. Táxi via parte principal até a Lima, reposta na Lima. Beleza. Azul 4089. Só um instante. Oh, boa tarde, passeio 2230, livrou. Passeio 2230, taxi via Alfa, pode Anja Juliet. Via Alfa, aguardará Anja Juliet, passeio. Azul 4089, copia? Transformado. Azul 4089, autorizado para Vitória via Upper Zulu 44, nível 340. Saída da El, Leda, seguro. Decola da 10, primeira curva à direita, aciona 5553, frequência do controle de Salvador 119, decimal 35. quiser tipo, autorizar o azul, copia a porta. Sim. Papatango Romeu Golf Victor, autorizado táxi, reporte. Avisa a TR da passarela, taxiano da Alfa. Gente, foi passagem para a mesma após taxi via parte principal, Índia, até o ponto de pé da pista 10, ajuste 108, torre 118, 1095. Passarela 2230, táxi via Juliet para remota 12. Juliette 12, muito obrigado, passarela 2230. Estamos no táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre 118-95 para cruzamento. Olá, Salvador, gol 1867, informação ao Quebec. Gol 1867, prepara sair da Arboa, mais cópia. Entra. Azul 4089, autorizado nível 340. A saída da Eulita, não deu para copiar, senhor, a outra transição. É, da Eulita é Porto Seguro. Da Eulita, Porto Seguro, Brasil 44, transponder 5553 e controle 1935, azul 4089. Azul 4089, correto. Chame para o time que está na mesa. Chama para o puxo, azul 4089. Saulo Brasil, Saulo Salvador, muito boa tarde, Otan 3216, formação é Quebec, autorização Fortaleza, nível 370, está no 03. Otan 3216, boa tarde, prepara a saída Momo, número 2 para cópia. Afirmativo, pronto para cópia, saída Momo, Otan 3216. Olá, Otan 3804. Otan 3804. Autorizado táxi para parte principal, via táxi Alfa e Júlia, disposição 02. Alfa para 02, está 3804. Salvador, Xeré 6254, boa tarde, autorização Rio de Janeiro, informação. Boa tarde, Xeré 6254, prepara a saída da EL, número 3 para a Copa. Da EL, número 3, aguardando, 6254. Salvador, passou 20. Pastor 20, Salvador. É 170, vou 7775 para a Copa. Gente, Pastor 20, é número 4 para a Copa, agora. Pois 67, pronto para a Copa. Gol 1867, autorizado para Brasília, via Upper Zulu 17, segue conforme roda do plano. Nível 360, saída Arbor após Elefa. Decola da 10, primeira curva à direita, aciona 5556, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Brasília conforme nível 360, Upper Zulu 17, decola no 0, curva à direita, Arbor tração Elefa. Transponder 5556, controle Salvador 19.35, 867. Correto, boa noite 67, vem para o feedback na mesa. Gente, boa noite 67. Só tem uma regressão. Papatango Romeu Golf Vitor, boa tarde, contato radar, mantenha o nível de gol 090 via saída Conte. 090 via Conte, Romeu Golf Vitor. Deca, acionamento. Gol 867, autorizado, feedback, acionamento, semi-taxi. número, pode me acancelamento, 967. Então 3216, papinha? Afirmativo, 3216. Então 3216, autorizado para Fortaleza via Upper Zulu 19, conforme rota do plano, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Aciona 5563, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda, decolagem no perfil da Momo Froti, intercepta Upper Zulu 19, 5563. O Transponder 119-25, o controle, o TAN-32-16, corrigindo, 119-35. Correto, TAN-32-16, apenas confirme após Momo, transição pro ti. Momo, código pro ti, transição pro ti. Mantivo, Momo, transição pro ti, o TAN-32-16, para posicionamento. Correto, TAN-32-16, confirme, está pronto para push? Afirmo. Está autorizado, feedback, chame para ataque. Ataque. Oxené 6254, pronto, cópia? Sim, Oxené 6254, autorizado para Serra Bravo, Romeu e Juliet, via Upper Zulu 44 e conforme nota do plano. Nível 360. Saída Dael, Leda, posto seguro. Decola da 10, primeira curva direita, aciona 5565, frequência do controle Salvador, 119-35. 2 horas do Rio de Janeiro, nível 360, via Pedro 44, conforme a rota do plano, saída da Eolida, após boa direto seguro, recorda 10, primeira curva direita, aciona 5565, controle 119, decimal 35, Oxenai 6254. Correto, Oxenai 6254, chame para o feedback treinamento. 6771, o nível de voo 050. 050, na prodistância para chegada a Mário, a 2750. Zulu, Juliette Serra, vou ir na proa da rotatória. A presença em rotatória, Zulu, Juliette Serra. Pastor 2-0, pronto, cópia? Pastor. Pastor 2-0, autorizado para o aeroporto de Recife via Golf 677, nível 170. Saída Conde, decola da 10 com primeira curva à esquerda. Aciona 0275, frequência do controle Salvador 119-35. Autorizado, acabou com o 77, decola à esquerda com a frequência da Conde. E 177. Transponder 0275, o controle será 119-35. Correto, Pastor 2-0, para. Estacionamento táxi, chame torre em 118-95. Torre Salvador, boa tarde, pastor 2-0, pronto para o estacionamento, pode ficar. Pastor 2-0, em estacionamento, confirma a torre. Na cor 09, entendeu que está autorizado a falar. Afirma, mostra um táxi, o pastor 2-0. Frequência do controle Salvador, 119-35. Então, Vitor Lima X-Ray, correto, chame para acionamento. Controle o azul 4089, está na gate 9, pushback acionamento. Azul 4089, autorizado, pushback acionamento, chame para táxi. Autorizado, vai chamar para táxi, azul 4089. Chanel 624, posição 4, pushback acionamento. Chanel 624, aguarde para pushback. Aguardando 624. 3-2, João Romeu para o ataque. Com 128, 3 horas e 10, João Pessoa. Então, 3216, autorizado táxi para o ponto de espera pista 10, via táxi de Alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 108. 108, ponto de espera semi-torre 3216. Eu vou 967 para o táxi com PLB 182, autonomia 2 horas e 40, alternando Goiânia. Gol 18867, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via parte principal, táxi 620 Alfa. O ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste 10.18. Telefáxi até o ponto de espera no zero, via parte principal, de alfa, ponto de espera no zero, 118.95, no 08, gol 18867, correção, torre de papapá, Zulu Juliette Serra, boa tarde. Zulu Juliette Serra, boa tarde, reporta com o seu final no 7. Morada curta da 17 Zulu Juliette Serra, 35. Azul 2788, boa tarde, tá pronto, cópia? Pronto. Azul 2788, autorizado para Paulo Afonso via Zulu 9 e conforme rota do plano de voo, nível 170. Decola da 10, perfil de saída Momo, transição Froti. Primeira curva esquerda, aciona 5572, frequência do controle Salvador 119.35. Autorizado Paulo Afonso, 170, rota conforme o plano, via Zulu 9. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. O transponder 5572 e o controle 119.35, azul 2788. Correto, azul 272, chame para o feedback de acionamento. Tamara. Então, 3-2 no meio, autorizado a linha de colapso no 0, vento 120 graus e no 2 nós. Autorizado a linha de colapso, 3-2 no meio. Embraer da Azul, que já finalizou o feedback, vai iniciar o táxi após a passagem da mesa, será autorizado o seu feedback. Assente, guardando, 254. Para o táxi o azul 4089, nosso POB é 93, temos 3 horas e 40 de autonomia, nosso alternado é muito claro. Gente, azul 4089, confirme pessoas a bordo? Nós temos 93 de POB. Gente, 93, azul 4089, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero, via parte principal, táxi 6, Índia e Alfa. No ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste no 08. Ajuste agora o 9018, vai vir o pátio principal, Índia e Alfa, para a ponta de espera. Ponto de espera 1895, azul 4089 do lado. Autorizado pouso pista no 7, vento 140 graus e no 5 nós. Cliente, livre pouso da 17, Zulu Juliette Serra. Passou 2-0 da Cautel partida. 2-0, confirmando, não compreendi a última transmissão. É na Cautel para o cruzamento. 2-0, autorizado cruzar, 1028 para a Delta, na Delta Solo 2011. Delta, solo, 2-1-1. 2-1-6, gol 07, controle 1-9-35. 9-5, obrigado, bom dia. Olá a todos, boa tarde, então 3-2-1-6, saída bom, um frotinho. 3-2-1-6, contato radar, mantendo de voo 370 via saída Momo. Via saída Momo, nível 370, 3-2-1-6. Azul 2771, desça para 2000 pés, o ajuste é 0097, está autorizado o ILS-XV, reporte estabilizado. 2000 pés, 0017, reportará estabilizado o Azul 2771. No pátio principal, segue Índia e Alfa novamente até o ponto de espera. Segue o Embraer da Azul como número 2 para decolagem. No ponto de espera, torre em 18.95, ajuste 108. Boa tarde, passageiro 2230, informação em curso é Quebec, tá? Pronto, cópia? Passageiro 2230, autorizado para a Vitória da Conquista via roda do plano de voo, nível 180, saída Arbor, após Alessa, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5570, frequência do controle Salvador 119, decimal 35. Correto, passageiro 230, confirme como, de acordo com a rota do plano de voo. Correto, passageiro 230, chame para feedback e treinamento. Chalé 6254, coordene com a equipe do solo após a passagem da aeronave da Força Aérea, que está agora taxando na Juliet. Está autorizado o feedback, chame táxi. Pode Força Aérea autorizado por feedback, para meu 6254. Não compra de espera. Azul 2. 089, autorizado Lima até pista no zero. Aí mantém a sua parte 089. Autorizado decolar, 0, vento 1, 0 graus, 1, 2. Autorizado a linha decolar, para o 4089. O pastor 20 está totalmente pronto? Teste, pastor 20 após início do Embraer, autorizado a linha manter pista no 0. 18.95. 1.1895, azul 2771, bom trabalho, senhor. Boa tarde, o Azul 2771 na final visual. Azul 2771, boa tarde. Continua a aproximação, informa a pista. Ciente, Azul 2771. Salvador, Salvador, é o azul 2788 para o ponto de estacionamento na 4 Lima. Azul 2788, autorizado, ponto de estacionamento, chame táxi. Autorizado, chamada para o táxi, azul 2788. Controle muito... Boa tarde, azul 4089. Azul 4089, boa tarde, contato com radar, mantém o jogo 340 via CDA. Bem, eu poderia, com referências, rua de saída? Azul 4089 após 2000 pés, voa Ileda. Após quanto, voa Ileda? 2000 pés. Após 2000, obrigado. Na 3296, restrito a nível 350, chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. Ponte Férias Semitorre em 118.95, ajuste 1018. 1018, índio alfa 1095, 2854. 350, chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. Ok, nível 350, 1545, 1045, obrigado, boa tarde. Do push e retornar no gate. Gente, está autorizado, chame novamente para push. Está autorizado, chamará novamente para o push, o azul 2782. Muito obrigado. Azul 2771, autorizado, pouso, pistão 0, retorno 40 graus, 14 pontos. Ciente, livre pouso, azul 2771. 18, ajuste, gol no 255. Pronto, boa tarde, pastor 20, decolou, está no terceiro da conta. Pastor 20, boa tarde, contato radar, sobre manter o nível de voo 1970 via saída conta. Para 170 via Conte, pastor 20. 1867, chame centro Recife, na frequência 128.8, alternativa 126.0. 288, obrigado, boa. Papatango, Romeu, Golf, isso está afastado 66 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Aracaju, na frequência 120.3. Salvador, 63, 1580, 1810, descendo 1110. Canal 6315, boa tarde, via chega da mão, está ao nível de voo 050, está autorizado uma toque para interceptar a chegada. Agora para o despacho, descentralizado via 50, 6315. Controle o azul 4089. Prossiga. A limite da restrição de uma centena. Uno solo 27, direita, solo 29, com a ONU. Vida nona, azul. 1, Vitor Lima, 4 a bordo, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 1-0, via parte principal, táxi Indy Alpha. O ponto de espera Semi Torre em 118.95, ajuste 1-0-8. E ali essa aqui, plantar estabilizado. Chanel 6141, boa tarde, via chegada bom, vai ser só o nível de voo 060. Da companhia que acaba de finalizar o feedback no pátio. Alfa Kilo, 4 Romeu, cliente, o 2781. Para o táxi, o 2788, com 55 a bordo, 5 horas e 15 de autonomia, até no Maceió. Cliente, azul 2788, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, e a parte principal, táxi India e Alfa. O ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1018. Atente ao Papa Alfa 6W4, lá no Pátio 3, número de decolagem. Cliente autorizado táxi via Pátio 1, India Alfa até o ponto de espera da 10, ponto pronto 118.95, até o total tráfego 2788. Alfa, até o ponto espera da 10, estabilizado. 254, obrigado. Controle de Salvador, acionário 254. É para Recife, na frequência 125.1, alternativa 33.25. 351-3325, azul 4089. Contato radar, submarino nível 360 via saída da EL. É, sobre 360 na saída da EL, o acionamento é 254. Autorizado Passarelo 2230 para o Puxa Saramex. Autorizado Passarelo 2230, semitaxi. Parei, taxi, 2230. 788, posso estar no 0, pronto. Azul 2788, boa tarde, Lima Tempest no 0. Lima Tempest no 0, azul 2788. Decorre 2-1, controle 1-19-35. Agora com controle, 119-35, Victor Lima X-Ray, uma boa tarde. 315, desça para 3.000 pés, o ajuste 10018. 3.000 pés, número 18, 6315. Ané 6141, desça para 4.000 pés, o ajuste 10018. Salvador, Papatango, Vitor Lima X-Ray, boa tarde novamente, decolada na Conte. Papatango, Vitor Lima X-Ray, boa tarde, está em contato radar, subindo para o nível de voo 090 via saída Conte. 090 via Conte, Vitor Lima X-Ray.